931 para pouso, Papa Romeo Vitor. Comandador, muito boa tarde, ACNE 3, 15, descendo, passando 2.00, destino 1.10, informação, cima. ACNE 3, 15, ação de identificação, recebi chegada a mão para nível 1.00, o ajuste 1.0, 1.4. 1.0, 1.4 é o ajuste, descendo ao nível 1.00, ACNE 3, 15. ACNE 3, 15, confirme velocidade. Na minha 3, no 5, confirma velocidade. Oi, 709, na minha 3, no 5. A gente reduz para 2509. 2509, na minha 3, no 5. Ou 1255, medida para 4, meu pai. Hoje, permanece no 014. Está autorizado o sinal do procedimento RNAV para pista no 0 e reporte estabilizado. Hoje, 1014, reporte nacional estabilizado, voo 255. Quero descer no azul 2771. Azul 2771, inicialmente autorizado descida para nível 150. 150, 2771. Estou atrasado no final da nossa sessão de checagem. Vento 100 graus, 149, pouso autorizado, Vitor Capitão. Acionando a 320, confirma a escada. Gente, reduza para 2209. Solo Zona 7, autorizado para que track 44 na escuta. 171. Atingiu 50, azul 2771. Gente, desça para nível 110. 110, 2771. Sena 6141, acione de identificação, dessa vez chegada a bomba para nível 0620, o ajuste no 014. Sena 6320, vai seguir tráfego na posição de 1 hora, 7 milhas, rumo ao nordeste, 1472, passando no nível 150 e descida para 110. Está na BR-324, próximo à Aristia, para comprando área urbana. Vitor Hotel Delta, autorizado o cruzamento entre Duna e Timber, mantendo 500 pés. Continua mantendo 500 pés, velho, Vitor Hotel Delta. Frequência livre, bom dia. 226, após etapa e voa Serra Vitor 366, autorizada descida até 3.500 pés, o ajuste 9014. Azul 2771, não autorizado descida até o nível 070. 070 para o Azul 2771. A 3144, aciona a identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 070, ajuste 1014. Centena, Oceanair 6315. Oceanair 6315, autorizado descida até o nível 070. 070, Oceanair 6315. Azul 2771, reduz o teste para 2109. 2110, reduzindo o azul 2771. Estabilizado RNAV, gol 1255. Gol 1255, complete aproximação RNAV, chame torre na frequência 118.95. 1895. Oceanair 6226, desça para 2500 pés, está autorizado o sinal RNAV e reposto estabilizado. 2500, Azul 2771, após etapa e voa Serra Vida 366, desça para 3500 pés, o ajuste na 014. 1014, 3500 pés, após voa 366, Azul 2771. Oceanair 6315, confirma indicado? 6315, 250, conforme a solicitação. Gente, reduza para 2209. Reduza para 220. 6315. Oceanair 6320, desça para nível de voo 050. Para o controle? Guardião 01, prossiga. Pula 25, pista livre, vento 080 graus, ano 49, pouso autorizado. Livre pouso, gol 255. 2788, Decolos 22, controle Salvador 1208, bom voo. 208, boa tarde, obrigado aí. Oceanair 6315, vai nivelar no 070. Oceanair 6315, desce para nível 0620. É o nível 060, 6315. Marque nível 050-6320. Oceanair 6320, mantenha. Estabilizou 6206. Oceanair 6226, complete sinal RNAV, chama em torno da frequência 118.95. 295, obrigado. Controle, boa tarde, Azul 2788, na sua escuta, Borba. 50, o limite é a radial 250 de Salvador. Oceanair 6320, vou na próxima Serra Vitor 366. Afirmo. Também sim. Controle, boa tarde, na... Tá na escuta do Azul 2788? Azul 2788, aguarde. Azul 2711, desço para 2500 pés, está autorizado sinal RNAV e reposto estabilizado. Confirmando para o Azul 2771, 2500 autorizado RNAV. Afirmo. Oceanair 320, desça para 3500 pés, o ajuste na 014. 3500, 315, desça para 4000 pés, o ajuste na 014. Desça para 4000 pés, com ajuste na 014. Já está reduzido 209. Azul 2788, contato radar na decolagem. Por via saída a bordo para nível 170. Borba 170, 2788. A 3144, reduz o 7 para 2209. 2209. 24, libera direito, VTX3, Fox 121, decimal 1. Fox 21, 1, obrigado, Gol. Saner 6320, reduz o 7 para 1809. Desça para 25010, autorizado final RENAV, reporte estabilizado. Nível RENAV, reduza 206060. Oceaner 6315, agora 21 milhas oeste de Salvador, retomando navegação na prova de servidor 366. Seta 366, 6315. O CNR 63115, desça para 2500 PAIS, voa destino 013, autorizado final RENAV, reporte estabilizado. Ok, o CNR 6315 vai descer para 2510, autorizado por segmento da RENAV, da Sistema do Gás, uma análise estabilizada após o 366. Estabilizado o azul 2771. Azul 2771, se eu me torno na frequência 118, decimal 95. 1895, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, azul 2771. Senai 6141, desço para 4000 pés, voa destino 013. 4000 pés, voa destino 013, Senai 6141. Atravessando a RENAV 6320. Senai 6320, completa aproximação à RENAV, chame torre na frequência 118, decimal 95. 395. A 3144 autorizada, descida até o nível 050. Eu sou o número 2, pouso agora, pistoleiro. Pega a aproximação, é 320. Xené 6226, na sala 27, libera direita, VTX Fox no 21, décima 1. Lembrando, Fox 21, obrigado. O CNR 6141, descida para 4000 pés, o destino 013, está autorizado o final do procedimento RENAV para pistão 0, reposto estabilizado. Autorizado o procedimento RENAV, pistão 0, chama 6, estabilizado o CNR 6141. Palma, November Oscar Whisky, reporta na TXC Romeu, ajuste na 013. Uma 44, vou na proa do Serra Vita 368. 3, 6, 3, 6, 3, 6. Xené 6315, completa final, reduza para aproximação e chame a 2, Salvador, 118, decimal 95. E reduzindo para mínima da aproximação, continuando a aproximação, contratando a torre 7295, Xené 6315. Xené 6141, está autorizado a final do RNAV, desça para 2500 PES, informe estabilizado. 2500 PES, 1003, autorizado, serão estabilizados aí na 6142, Xené. Base 101, confirme essa posição. Na próxima, vou buscar o tráfego da porta. Centro de condições visuais, atento para o tráfego binacional e chame a 2, Salvador, frequência 118, decimal 95. A partir do 2771, no solo às 29, libera a direita, via taxi 6 Fox, corrigindo, via Eco, Delta 1, 2191. 211, grato. Salvador, Cordel Batalha, Guardião 01. Guardião 1, prossiga. Está no 27, Salvador, está aguardando o principal para apoio. Cristina 6320, pouso autorizado, Cristina 0, vento 080 graus, 159. E pouso, Cristina 063, Cristina 20. Qual vem a posição, Guardião 01? Sim, qual a sua posição no momento, que eu não estou conseguindo visualizar. Prossiga para o sinal do 35. Prossiga para o sinal do 35 e depois vai realizar um táxi de baixa altura até o Greia. Afirmo. Até o sinal do 35, aguardando instruções na cabeceira, muito grato. Tem ano 4 anos, deixa para 2500 PAI, você pode passar no Serra Vita 366. 3144, desça para 2500 PES, conforme o procedimento, altímetro na 03, reporte passando de réplica 366, informo que irá seguir um tráfego na aproximação, agora 3 milhas para o réplica 366, o 3144. Está agora o tráfego referido a, com 1990 nós de grau de redução. Está 3144. Controle de Salvador, boa tarde, parceria do 2230, transferência. Parceria do 2230, sem identificação, chegada a mão autorizada, desce para nível de voo 080, que é na 0013. E desce para 080, 2230, possibilidade de voo 368, salve, encerra de 368. 2230 da passarela tem condições de voar direto para o Serrapita 366 para o final do procedimento arrenado da pista 0? Afirmativo, a gente foi para o 366, reautorizada descida para o nível de voo 050. E 050 na voo 366. Ok, excelente. Do 2788, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. 2685, 12545 com Recife, boa tarde. 44, reduza para aproximação, tráfego anteriormente informado, um Airbus 320 com 1609 de ground speed em redução. Vai reduzindo para 344. 3144. 3144 completa o sinal, aguarde transferência das comunicações. Olha. Vou agilizar sim. Vou agilizar então, a gente está com a emergência médica livre para o equipamento que eu tenho amado. Muito grato. Número 315, no solo 33, libera a direita, via taxi Fox no 21-1. Liberando na Fox, você vai contactar 1211, Xenemia 3, 1, 5, já. Frequência 1985, 3145. 1985, 3145. Gente, Xenemia 1141, continue aproximação, aguardando instruções para o pouso. Na frente, escuta também, 3161, 4. 3216, decolagem autorizada, pistona 0, vento 090 graus, 949. Decolagem de 0, tá 3 vezes na meta. Reporta no solo controlado. Reportará no solo controlado, está na curva final para pouso, já no pátio do GR. Salvador da 3144, passou Serra Vista 366. Gente, são 3144, continue a aproximação, número 2 para o povo, aguarde instruções. Guarda. Canemé 1141, pouso autorizado, pista na 0, vento 1-0-0 graus, 159. Escuta, pista 1-0, Canemé 63, na correção 6141. 103216, decolado às 35, chame o controle de Salvador, 120, destino 80, bom voo. 308, boa. Para o número milhas de coral, foi para a posição... SAP para chegada a Mari, em H em Salvador, na 03, desça para o nível de voo 050. ...3008, desça para o nível de voo 050, foi para a posição SAP, pós SAP, foi para a Terra Vista 366 para o final do procedimento da RINASA da pista na 0. Salvador, está 3216, boa tarde. Está 3216, contato radar, vai para o nível de voo 370 e aceita a borda. Quando possível, frente. Rádio coordenação, mantém o perfil da saída. Está mantendo. Meu 141, na sala aos 37, libera a direita. VTEC 6, Fox 211. Direita na Fox 211, controle. Câmbia 141. Pesano 44, pouso autorizado, pista na 0, vento 080 graus, 159. Autorizado, pouso, pista na 0, está 3244. Na 3144, na sala 39, bora direito no 2121. Eita, no 2121. 230, desça para 2500, pés altímetro 003, autorizado ao final do procedimento da RINASE, reporte passando a CRFP 366. Ok, 2500, qual maior 366? 2230. Então, 3216, chame centro para Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. 2685, 2545, bom. Considera pronto, TAM 3805, uma boa tarde. TAM 3805, autorizado a linha de colapso, está na 0090 graus, no meio de nós. Autorizado a linha de colapso, está bem, TAM 3805. São 366, avistando 2230. 2230, completa final do semitor, frequência no 8.95. 1895, uma boa. 3008, foi para ser revista 366 para final do procedimento da RINASE da pista no 0, desde para 2500 pés altímetro no 003, reporte passando a ser revista 366. Reportará a Serra Vitor 366, descendo 2500, estado de 3, gol, 2008. Boa tarde, 08, aciona identificação. Chegada à área autorizada, voe direto para a posição ITAP. Desça para o nível de voo 050, QNH 103. Zero no 8, confirme sua velocidade indicada. Tem condições de manter a presente velocidade indicada até próximo o Serra Vitor, correção, até a próxima posição ITAP para o sequenciamento? Gente, confirme irá realizar o procedimento da RINASE? Tem condições de voar para o Serra Vitor 366, 2008? 7. Normal, Guaxu, travado, 2230. Travado, pouso, 32230, vento 090 graus, 959. Ciente, livre, pouso 102230. 4205, decolado às 4h30, chame o controle Salvador 120-268. 208-803-805. Guardião 08, autorizado, inicial táxi, aporta na ONG, por ingresso. Acompanhando o circuito ali? Imagina. Tá bom, obrigado. Sobre Salvador, boa tarde, então 3805 da Euleta Motiva. 3805, contato radar, só para nível de voo 340, voo direto Leda. Direto Leda, obrigado, 3805. Borba, após DCT. Ok, Guardião 08 autorizado na Petrolina, nível 100, decolagem da 17 com curva esquerda no perfil de saída Borba, após DCT. A cena padrão 202-0 controle. Confirmação a saída, que se ocupou. Ok, a linha e mantém. 4-2-2-3-0, sala 4-9, libera a direita, 1-2-1, décima 1. 2-1-1, sente. 2-1-8. 3-0-0-8, completa final. Chame torre, frequência 9-8, décima 9-5. 1895, chamará o ator, até já. Confirmando o perfil de saída Momo. Momo após DCT. Quanto para o bondo? Eu chamei 9403. Chamei 9403, a linha da cola sem parada, vento 100 graus no 39. Linha da cola sem parada, chamei 9403. QNH 1003. Salvador, gol 2008, passando 372, baixo travada, nós uma vez, tá boa. Bom dia, ou melhor, boa tarde. Gente, gol 2008, continua a aproximação, agora a pista livre, vai ajustando a 0 na 3. Aguardando, gol 2008. Gente, aguarda o frente do colégio. Aguardamos, garoto. 805 Recife, 12835 no 251, boa tarde. Boa. Autorizado, piscina 0090 graus e 149. Pouso na 10, gol 2008. Salvador, boa, piscina 9403. Piscina 9403, contato radar, sobre nível de voo 360, conforme autorizado. 7360, conforme, poderia voar Leda? Autorizado. Direto Leda, 9403. No 8, sem restrições, desça para 25003, altímetro na 013, reporte passando de revista 366 na final do procedimento arrenado da pista na 0. Vento 100 graus no 4, nós decolagem autorizada, pista no 7. Decolagem autorizada no 7. Fala 54, direita 1, 2, 1, 1. 3, 2, 1, 1, obrigado. Guardião 08, decolada 54, chame o controle Salvador, 1-10-0, décima 8-0. Ao controle, 1-10-0-8, braço, braço. Salvador, Guardião 08, passou da saída Momo. Guardião 08, contato radar, se prepara o nível de voo no 00, via saída Momo. Momo 00, via saída Momo, Guardião 08. Azul 41, meia acione identificação, chegada na área autorizada, desça para o nível de voo 060, altímetro na 03. 060, chegada na área, ajuste 0, 1, 3. Controle, seria como coordenador de morte, vamos com o centro para o 9403? Aguarde coordenação, 9403. Aguardando. de pressionar, chama pra iniciar o táxi. Luiz, quem é que ele fala? T-08, apenas para informação, há um tráfego, um helicóptero mantendo 500 pés da GL próximo ao farol da Barra, não irá interferir nessa aproximação. Sono 964, acione identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 120, altímetro no 03. Oxané 9403, voe para base. Direto para base, 9403, obrigado. T-64 tem condições de voar para o Serrap T-366 e interceptar e completar o sinal do procedimento Renave da Pistana Zero? Afirma aqui. Então, 366 descendo para... No 964, desça para 4.000 pés. Então, 366 para 4.366? No 964, cotejamento correto, altímetro no 013. No 013, descendo para 4.000 na proa do Serra Vista 366. Azul 4996, desça para o nível de voo 050, QNH 1903. Nível 050, azul 1903, passe em volta. Xené 9403, chame centro Recife, frequência do 28 decimal 35, alterno no 25 decimal 1. 2835, 251, 9403. 08, confirme a proa ideal para a Petrolina. Ideal é 352. Gente, Guardião 08. Guardião direto para trás, 08? 08, mantenha inicialmente o perfil de subida. Quando for possível, será reautorizado o voar direto Petrolina devido a tráfego na chegada Bonfi em descida. Ok, aguardando uma prova mais direto, o Guardião 08. 08, quando possível, estimado para pouso. Até 1.60, frente das condições. Plano 85, identificação, chegada bom, foi autorizada, desce para o nível de voo 080, QNH 1903. Bom, 0800, Alfa Romeo, Hotel Romeo Tango, desce para o controle. 1800. Hotel Tango na escuta do controle. 964, escuta. Papa Romeo, Hotel Romeo Tango. Série 2098, completa a final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Completa a final, Salvador, 2098, 2098. Sono 964, desça para 2500 pés, QNH 1903, autorizado a final do procedimento RNAV da pista no zero e reporte passando Serra Vista 366. 500, é um 08 aqui na Petrolina, aos 1800. Gente, Guardião 08. Azul 4996, foi direto para a Serra Vista 366 para a final do procedimento RNAV da pista 0. Descida autorizada de 4.000 pés, QNH 1906. Desce para 4.000 pés, a gente 1013, voando na proa de Serra Vista 366 para a final do procedimento RNAV. Está autorizado, direto? A 3996, vou inicialmente para o Serra Vista 366, aguarde autorização para efetuar o procedimento. Tá certo. Bom, 964, vou direto para a posição stop. Papa Romeu, Hotel Romeu Tango, está em contato radar agora 46 milhas, oeste Salvador. Reporte quando o ideal de descida, altímetro em Salvador no 03, foi para a posição Mari para interceptar a chegada Mari. Direto Mari, já no ideal de descida. Autoriza, conforme o Hotel Romeu Tango. Hotel Romeu Tango, desça para 3 mil pés, altímetro no 03. 3 mil no 03, está no papel. Sem restrições, Hotel Romeu Tango. Sem restrições, tá? 1964, informa o tráfego na sua posição de 2 para 12 horas nas 2 milhas, rumo norte, é um Bravo Eco 28, mantendo o nível de voo 1-0, desce inicialmente até 1-0, aguarde a autorização para prosseguir na descida. 1-64. 1-0, aguarde. Boa, tá rumo ao tango. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 360, seu limite é radial 270 de Salvador. Esquerda 360, confirma a sequência do ar, Salvador, que era de 78. Quarto. É 10-0 no 8, avistado, pouso autorizado, vento 080 graus, no 619. Nesse pouso na pista 1-0, espera 2-0, noite. 964 apenas para informação, há um helicóptero próximo ao farol da barra, mantendo 500 pés a GL, não irá interferir nessa aproximação. 964, obrigado. Salva meu tango, a frequência do VR de Salvador é 116.5. Zero Patanguis, que é uniforme, ingresso e táxi via pista, 1-7, repassa lendo, pronto. Rumo Nordeste, é um Boeing 738, agora atingindo o nível de voo 120, o hotel Romeu Tango. Ano 6, reduza para 1-909, desce para 2500 pés, QNH-1-003, autorizado a final do procedimento a renave da pista 1-0, reporte passando Serra Vista 366. Reportará passando Serra Vista 366, autorizado a renave da 1-0. Reduzindo para 1-90 e descendo para 2500 pés, azul 41-16. 1-885, reautorizado descida para 4 mil pés, altímetro no 03, reduz a velocidade indicada para 2209. 4 mil, reduzindo a velocidade com 865. 1-164, ainda mantém 1-164, desça para o nível de voo 050. 050. 1-164, reautorizado. Descida para 2500 pés, altímetro no 013, foi para o CRF 366, reporte passando o mesmo na final do procedimento da RINAV da pista no 0. 2500, na proa do 366, vou 964, completa a final e chame torre, frequência 98.95. Obrigado, 895. Boa tarde. Boa. Azul 4996, apenas para informação, há um helicóptero próximo ao farol da barra realizando sobrevoo a 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Centro do tráfego, 4996. Foi direto Petrolina, Guardião 08. Foi direto Petrolina, 08, graças. Backtrack, ele fala pra te visitar. 008, o Fusera 2008, no solo 06, de imediato autorizando backtrack e reporta pista livre. Obrigado, Sérgio 3, informa da pista 202. Vai pra autoridade ou militar? Pode ser militar. Ok, sim. Tropa Tango Whisky Anchor Uniforme, decolagem autorizada, pista na 7, vento 090 graus, 159. Reduza para 2009. Som no 885, reduza para 2009. Após pelo, foi para o CRV Vitor 368 para o procedimento RNAV da pistola 0. 3560 sendo identificação, chegada Mário autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, QNH1 na 003, reduza para 2509. Bom, 985, informa que seguirá tráfego da companhia, prosseguindo agora pelo setor sudoeste do aeródromo. Controle, o Azul 4996 na posição, serve a supermena. Azul 4996, completa o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Poderia repetir, senhorita. 0.08 Whisky, informa. Gol 1964, pelo autorizado, pista 90, vento 090 graus, 959. Informe, gol 1964. Tasca para o nível de voo 400, foi direto Leda. Direto Leda, Whisky, informa. Oi. Uma sendo sobrevoo a 500 pés AGL. Próximo a farol da barra não irá interferir nessa aproximação. Hotel Romeu Tango, reacima a navegação. Vou para o Serra Vita 366 para o final do procedimento RNAV da pista no zero. Serra Vita 366, vai anotar. Romeu Tango, se possível, mantenha a velocidade indicada para sequenciamento. Plano 964, seu solo 1010, 90 decimal. Corrija 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, obrigado. Azul 4, 1, 1, 6, pouso autorizado, pista na 0, vento 0, 9, 0 graus e na 6, 19. Pouso autorizado, 4, 1, 1, 6. Trilha 1, 0, prossiga. Na meta critério, chama para iniciar o táxi. 5, após o Serra Vista 368, foi para o Serra Vista 366 para o final do procedimento RNAV da pista 0, desde para 250010, altímetro 0063, reporte passando o Serra Vista 366. Posso 366. Gente, Vitor Adolfo. 885, revisa para o 709, informa que o tráfego que irá precedê-lo da companhia está agora com o 809 ground speed em redução, passando agora o 366, o 985. 885, essa hora aqui a gente faz um 360 aqui na posição. Negativo, tem 5 milhas na sua frente o tráfego. Apenas para informação, no 885, um helicóptero nessa posição de 1 hora, 2 milhas e meia, mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. 885. Sou final, 964. 964, completa final, chame torre, frequência 98.95. 295, obrigado, Hotel Romeu Tango, voe para o Serra Vista 366, desça para 2500 pés, QNH-103. Reporte passando o mesmo na final do procedimento RNAV da pista 0. Direto Serra Vista 366, desce para 2500 pés ajustado no 093, reportará quanto passando. Até o Hotel Tango. 5 mais. A linha já colabora na posição. Inferno 95, décima 1. 2835251, o Whisky é que ele fala.